Posso dar um conselho para vocês? Adquiram conhecimento para que vocês não sofram. Conhecimento edificante. Conhecimento espiritual que vem de Deus. Para que vocês não sofram e não cometam erros que, com o conhecimento, vocês não cometeriam. Erros banais. Procurem se aproximar mais de Deus. E os livros que vêm de Deus, eles são perfeitos para isso. Porque quando você lê de coração aberto, com atenção e pensando em Deus, aquele conhecimento entra no teu espírito, mesmo que o teu cérebro físico esqueça depois, mas o conhecimento entrou no teu espírito e ele vai ficar ali registrado. Quando vocês desencarnarem, todo esse conhecimento se externará e vocês lembrarão de tudo. Por isso, não se desanimem quando vocês lerem e esquecerem. Façam o que eu estou dizendo. Leiam com atenção, apenas isso. Leiam com atenção, esqueçam tudo ao redor, todos os problemas, e leiam com atenção. Não se importem se o seu cérebro físico esquecer do que você leu. Entenderam? Sim. Porque o que vale é o que está gravado no teu espírito. Por isso que a gente diz que todo o conhecimento que é trazido aqui, nesses vídeos, mesmo que as pessoas esqueçam depois do que foi falado, se ela prestou atenção, se ela ouviu realmente o que nós estamos dizendo, o conhecimento já entrou no espírito, não tem mais como tirar. E quando ela vê o vídeo de novo, ele é apenas relembrado pelo teu cérebro físico, não pelo espírito. No espírito já está. Vamos lá. Vamos falar de uma forma um pouco diferente sobre alguns assuntos. Eu vou começar falando sobre o animismo e a mistificação, porque a realidade do animismo e da mistificação vai muito além do que muitos espíritas acham, muitos umbandistas e muitos estudiosos da ciência do espírito pensam. Vai muito além. Vamos começar falando da mistificação, porque a mistificação é mais fácil de ser entendida e dá para a gente falar de uma forma um pouco mais rápida. A mistificação é uma mentira. A mistificação, o mistificador, ele pode ser um espírito encarnado ou desencarnado, porque estando encarnado ou desencarnado, ele continua sendo espírito. Então, quando um médium, uma pessoa, um ser humano encarnado, ele quer enganar alguém que está incorporado ou canalizado com o espírito, ele vai fingir que está canalizado ou incorporado, ele pode até mesmo mudar a sua voz para se dizer canalizado ou incorporado, para trazer uma mensagem para as pessoas. E isso, geralmente, essa mentira, ela tem objetivos escusos. Ou ele quer lucro, ele quer ganhar dinheiro, ou ele quer ser bajulado, ele quer ser idolatrado, ele quer que as pessoas achem que ele é especial só porque ele incorporou ou canalizou tal entidade. Ele quer ter o seu ego inflado. Ele mente em benefício próprio. Entenderam? Essa é a pessoa que mistifica, que se diz incorporada ou canalizada e mente, não tem espírito. É ela mentindo para obter uma vantagem. Mas existem também os espíritos desencarnados que são mistificadores, que mentem. Exemplo, um médium incorpora um espírito, ele verdadeiramente incorporou ou canalizou. Ele está ali incorporado, está canalizado. E o espírito que incorporou ou canalizou com esse médium, exemplo, ele diz que é Bezerra de Menezes, E, na verdade, ele não é. Ele é um outro espírito qualquer que está mentindo. E esse espírito, com certeza, não trabalha para a luz. Pode ser um obsessor, um quiumba, ou um mago negro, ou um feiticeiro do mal, qualquer tipo de espírito do mal que incorpora no médium e ele engana o médium. Porque o médium, muitos médiums incorporam ou canalizam, mas eles não têm o dom da clarividência, eles não estão vendo o espírito. Tem muito médium que trabalha com muitos espíritos já há muitos anos, mas eles nunca viram o espírito. Eles canalizam, incorporam, mas não viram o espírito. Então, esse espírito enganador, ele diz que é Bezerra, ou ele diz que é algum outro espírito, que é Jesus, ou que é Akhenaton, e não é. O que acontece? O médium que está incorporando ou canalizando esse espírito, em muitas situações, ele pode estar de boa vontade. Ele não quer enganar. Ele pode estar de boa vontade. Mas ele é enganado. Isso pode acontecer em inúmeras situações. Os benfeitores espirituais, eles permitem que esse médium incorpore um espírito enganador, um espírito mistificador, para que ele possa identificar, para que ele possa observar o que é um mistificador e o que é um espírito que vem da luz. Para que ele possa treinar, para que ele possa identificar as vibrações. Nós sabemos que, em determinados casos, identificar a vibração é difícil. E o médium não consegue identificar totalmente a vibração. E o médium está encarnado, então ele é facilmente enganado, porque ele não está vendo o espírito. Se ele faz o bem, se ele faz a reforma íntima, porque se conhece o verdadeiro espírita, aquele que luta contra todas as suas tendências mais, que se esforça para melhorar, que tem boas intenções, quer fazer o bem, trabalha para o progresso da humanidade, ele não precisa ser perfeito, ele vai cometer muitos erros, ele vai pecar, como se diz, ele vai pecar muito, mas o verdadeiro espírita, ele erra, peca, mas ele cai, mas ele levanta e continua andando. Eu errei, caí, eu admito que eu errei, caí, mas eu levanto e continuo andando. Por isso não cabe aos outros irmãos julgar o espírita ou o profeta que errou, condená-lo, porque todos nós erramos, nós não atingimos a angelitude. É normal um profeta, um médium, errar, pecar. Ele vai cair e ele vai continuar em frente. E ele vai fazer de tudo para errar o mínimo possível, e isso é o que importa. Ele fazer de tudo para errar o mínimo possível. Mas ele tem que ter na consciência dele que ele vai errar. E ele próprio não pode se cobrar quando ele errar. Porque senão ele se tortura. Senão ele se martiriza sem necessidade. Porque nem o próprio Deus faz isso. Então, os benfeitores vão permitir que o mistificador incorpore ou canalize num médium, para que ele possa treinar, para que ele possa adquirir maturidade mediúnica, para que ele possa identificar as vibrações, mas os benfeitores não vão fazer isso sempre. Só de vez em quando. E tem outra situação. Hoje os médiuns estão incorporando de forma consciente. Se um espírito mistificador, um espírito que é do mal, incorporar num médium e tentar enganá-lo, e o médium não conseguir identificar, achar que é um espírito da luz, o médium, ele vai colocar na mente do médium a mensagem que ele quer trazer. E o médium pode modificar essa mensagem. Dizer para o espírito, não, nós não vamos falar isso para as pessoas, que isso, de jeito nenhum. O próprio médium modifica a mensagem para melhor, para uma mensagem evangelizada, e esse espírito que tentou enganar, ele pode até enganar o médium, mas a mensagem que vai sair é uma mensagem edificante, vai servir para as pessoas e vai servir para o espírito que está enganando, porque vai fazer ele refletir. Entenderam? Vai fazer ele refletir. E o médium, ele pode identificar o espírito enganador, as vibrações. E o médium tem duas opções: ou ele desfaz a incorporação, ele interrompe a incorporação, porque o corpo é dele, ele pode interromper a incorporação, ou ele interrompe a incorporação, ou ele permite que o espírito fique incorporado e ele modifica toda a mensagem, como eu disse, para dar uma lição para o espírito que está tentando enganar. Entenderam? Essa é a mistificação. É a mentira. E o animismo? O animismo, ela é a manifestação do espírito do próprio médium. Ou seja, não tem espírito incorporado, não tem espírito canalizado. O próprio médium traz a mensagem e ele acha que está incorporado, ou ele acha que está canalizado, ou ele acha que está sendo inspirado, ou ele acha que está sendo intuído. E, na verdade, não está acontecendo nada disso. Ele está falando dele mesmo, e isso acontece muitas vezes. A voz dele muda e ele acha que está incorporado. Mas a voz dele mudou não é porque o espírito está mexendo no chakra dele. A voz dele mudou porque ele acha tanto que está incorporado, ele acha tanto que está canalizado, que ele mesmo modifica a sua própria voz, achando que é um espírito que está modificando a voz dele. E o animismo acontece em pessoas de boa vontade, muitas pessoas de boa vontade. Pessoas que não são ruins, pessoas que não querem enganar ninguém. Elas querem fazer o bem, mas acaba entrando no animismo. Em quais situações? Existem várias. Existem várias. Vamos supor, isso acontece muito no Espiritismo, acontece muito na Umbanda, acontece muito no Candomblé e acontece muito com os evangélicos, principalmente os evangélicos pentecostais. Principalmente os pentecostais, que os pentecostais trabalham com a mediunidade, que eles chamam de os dons espirituais, que é nada mais, nada menos do que a mediunidade. O evangélico pentecostal, ele tem ótimas qualidades. Ele tem uma fé muito forte, muito grande. O evangélico pentecostal, ele vai até o fim, ele não desiste. Ele vai na obra até o fim. Ele não desiste. Ele faz reforma íntima. Ele segue muitos os ensinamentos do Cristo. É claro que muitas coisas são interpretadas de uma forma diferente do que é na realidade, mas eles fazem de tudo para melhorar, eles fazem caridade, eles ajudam as pessoas, eles evangelizam, eles fazem uma obra muito bonita. Mas tem um problema. Eles realmente incorporam, canalizam de uma forma muito ostensiva, mas tem um problema que o evangélico pentecostal enfrenta. Isso não é com todos, tudo bem? Nunca é com todos, mas é com muitos, tudo bem? Não vou dizer que são todos, não vamos generalizar, mas isso é com muitos. O evangélico, quando ele incorpora ou canaliza um espírito, ele diz que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, para eles, é Jesus. Ou é o próprio Criador que fala através deles. É assim que eles pensam. Em muitos casos, realmente é o próprio Criador, é o próprio Jesus que canaliza, mas em muitas outras situações é um preto velho, é um caboclo, é um outro espírito da luz, e ele usa esse profeta, esse médium, da forma a qual ele acredita e fala na linguagem a qual ele acredita. Quando é que um evangélico pentecostal entra no animismo? O que que faz ele entrar no animismo? Vamos devagar, vamos falar algumas situações. O evangélico pentecostal, ele sente uma vontade muito grande de ser usado. Ele diz ser usado por Deus. Ele sente uma vontade imensurável de ser usado. E por causa dessa vontade muito grande de ser usado é nada mais, nada menos do que incorporar, canalizar. Ele sente uma vontade muito grande de ser usado pelo Espírito Santo de Deus. A vontade é muito grande, porque ele quer ser usado. E aí entra o perigo. essa vontade muito grande de ser usado faz com que muitos deles entrem no animismo, que na igreja evangélica chama de profetada, que ele fala dele mesmo. A voz dele muda, ele fala em línguas estranhas, que essas línguas não estão vindo da espiritualidade, aquelas línguas estranhas, que chamam de a língua dos anjos, é ele que está inventando toda aquela língua. Não está vindo nada da espiritualidade. Porque ele tem uma vontade grande de ser usado. Ele quer mostrar para as pessoas que ele é usado por Deus. Outros não querem mostrar para as pessoas. Eles querem ser usados para satisfação própria. Porque depois que eles são usados por Deus, eles ficam muito felizes. Eles dizem, nossa, eu fui usado, e fica todo feliz. Ele sai correndo, ele canta, ele fica feliz, ele ganhou o dia porque ele foi usado. Ele fica muito feliz. É como se fosse uma droga que relaxa ele, que deixa ele muito feliz. Então, isso acaba virando um vício. Eu vou repetir para vocês, um vício. Ele fica dependente de ser usado. E aí vem os problemas, porque ele acaba falando muita coisa dele mesmo, mesmo ele fazendo bem, mesmo sendo uma boa pessoa, mesmo fazendo caridade, mesmo tendo atitudes muito fraternas, mesmo não fazendo o mal, ele acaba falando dele mesmo, porque você percebe que em muitas situações ele não falou nada com nada. Ou então ele falou, ele trouxe uma mensagem para alguma pessoa totalmente repetida, que aquela pessoa já sabe. Não tem nada de novo. Uma mensagem extremamente repetida. E o que acontece com isso? Os danos podem ser grandes, porque muita gente pode acreditar. Muita gente pode acreditar. E ele também pode deixar a sua emoção falar muito forte. E dependente de como ele esteja, vamos supor que ele não esteja num dia bom, ele está com a vibração baixa, ou ele está com a vibração baixa e acha que está com a vibração alta. Ele acha que está, mas não está. Principalmente se for uma pessoa que passa por muitas tribulações no seu dia a dia. Então, o que acontece? Ele pode trazer uma exortação. Ele pode trazer uma exortação, como eu disse, de algo que não tem fundamento, que está sendo repetido. Uma mensagem que já foi repetida. E pelas suas emoções, pelos problemas graves que ele passa no seu dia a dia, ou pelos problemas de depressão, que ele não sabe que tem, mas tem depressão, de tristeza exagerada e tudo mais, ele pode acabar falando de uma forma muito agressiva, muito violenta, que em vez de ajudar a pessoa, vai atrapalhar e muito. Assim como existe outra situação. Essa vontade de ser usado, de ser muito de ser usado, essa vontade de ser usado, ela pode atrair espíritos malignos que vão incorporar nesse médium, vão canalizar, porque ele está chamando sem perceber. Ou ele chama percebendo. Essas entidades do mal vão canalizar, vão incorporar, vão dizer que é o Espírito Santo de Deus. E não é. Elas podem usar você para atacar alguém que está bem. Mas o Espírito vai dizer para você que aquela pessoa está mal, que ela tem que mudar isso, isso e isso. E não é bem assim. Ou o problema que a pessoa tem está pequenininho, porque aquela pessoa está trabalhando muito aqueles problemas, e ele está bem pequeno. Mas o Espírito vai intuir, vai incorporar em você e vai dizer para você, ele vai colocar na sua cabeça que o problema é deste tamanho, que o problema é muito grande. E ele vai usar as suas emoções descontroladas. Ele vai usar você de uma forma agressiva e violenta. E aquela pessoa que estava com uma ótima vibração, você vai acabar destruindo com ela. Você vai fazer com que ela caia. você vai sair feliz porque vai achar que foi usado. Foi usado realmente, mas não para ajudar. Você foi usado para destruir. E os espíritos das trevas, eles vão usar o defeito que você tem. Os defeitos que você tem que precisam ser melhorados, que muitos desses defeitos estão sendo arrastados por muitas encarnações. Se você é uma pessoa autoritária, ele vai usar você de uma forma autoritária. Se você é uma pessoa agressiva, ele vai usar você de uma forma agressiva. Ele vai usar aquilo que você tem de pernicioso. Se você tem atitudes fanáticas, intransigentes, ele vai usar de você de uma forma fanática e intransigente. Se você não aceita críticas, você está sendo certo em tudo, e você tem a convicção de que você é sempre usado por Deus, porque o evangélico tem esse problema. Ele acha que ele sempre vai ser usado por Deus, que ele nunca será enganado por espíritos trevosos, e é exatamente aí que eles entram. Porque eles se aproveitam dessa crença limitante. E Deus permite, Deus não interfere, porque é livre-arbítrio seu. Deus não interfere no livre-arbítrio. Por isso que você deve analisar todas as mensagens, tudo deve ser levado para o crivo da razão, de uma forma muito profunda. Não é para você ficar extremamente crítico e não aceitar nada, não é isso. Porque muita gente usa o crivo da razão, tem que usar o crivo da razão para não aceitar nada, para não acreditar em nada, não é isso. Mas tudo tem que ser levado para o crivo da razão. Eu estou canalizado com o Pedro aqui, ele está prestando atenção em tudo que eu boto na mente dele. Se eu colocar alguma coisa que ele não está gostando, ele não vai deixar eu falar. Ou ele vai modificar. Só que eu, Akhenaton, eu não vou fazer isso. Porque a afinidade, a minha afinidade com o Pedro é muito grande, porque nós somos muito parecidos. Muito parecidos. E a obra que Deus está fazendo através dele é muito parecida com a obra que foi feita através de mim quando eu fui Akhenaton. É muito parecida. Os nossos espíritos também são parecidos. Então, a nossa afinidade é muito grande. Então, vai ser difícil ele tentar tirar algo que eu falo ou impedir. Vai ser muito difícil. Então, isso acontece. Isso acontece muito, repetidas vezes. Isso também acontece no espiritismo, porque muita gente do espiritismo, da religião espírita, quer incorporar os espíritos. E acontece a mesma coisa que eu disse com relação ao pentecostal. Os umbandistas também querem, muitos querem incorporar, porque muita gente que acha que mediunidade de verdade é a incorporação. E não é bem assim. Mas na cabeça das pessoas é a incorporação, porque chama muita atenção estar incorporado, canalizado com o Espírito. Isso traz a satisfação para a pessoa. Por isso é necessário ter maturidade mediúnica, os pés no chão. Não se desesperar com certas coisas que acontecem na reunião mediúnica. Resolver as coisas com serenidade, com tranquilidade. Não precisa se desesperar, pular, gritar, ficar se tremendo todo. Jesus resolvia tudo na serenidade. Ele via uma quantidade imensa de obsessores das pessoas, ele via as formas de pensamento, ele via as obsessões complexas e ele não se desesperava. Ele ia sereno, tranquilo e com a autoridade moral dele, ele botava a mão, orava, falava alguma coisa e já tirava tudo. Não precisa ficar agressivo. Não precisa ficar violento, não precisa ficar gritando, não precisa ficar pulando, não precisa se desesperar, não precisa ficar nervoso. Olha, tem algo muito grave aqui, é muito grave. E fica todo mundo nervoso, todo mundo apreensivo. E sabe o que acontece quando isso ocorre? Os das trevas entram. Porque aí o misticismo também acaba entrando sem ser percebido. Os das trevas entram por causa desse desespero, dessa agonia. Quem está verdadeiramente ligado com Deus, em conexão com Atom, vai fazer tudo na serenidade. Ele vai vir devagar, ele vai abraçar, ele vai trazer uma palavra. Ele não vai forçar nada, ele não vai ficar nervoso, ele não vai gritar, ele não vai agir como se o mundo estivesse acabando. Ele vai ficar sereno, sempre. Pessoas que ficam dessa forma, isso denota imaturidade mediúnica, muita imaturidade mediúnica. E também imaturidade do espírito. Então o animismo acaba se tornando algo muito perigoso, mesmo que para muitos pareça ser algo inofensivo. E não é. Pode colocar todo um trabalho a perder, dependendo da forma como a pessoa vai usar esse animismo, da forma como ela irá mistificar, ser usada por um espírito mistificador e achar que está sendo usado por um Espírito Santo de Deus. E como eu disse, Deus permite. Quem acha que assim, dessa forma, Deus está aqui, tudo acontece com permissão dele, exatamente, com a permissão dele e de acordo com as suas escolhas. Ele não interfere em nada. Ele deixa. E mesmo que traga muitos problemas, ele deixa, porque através daqueles problemas você vai aprender. Às vezes Deus permite que isso aconteça para que dê um problema bem ruim, porque às vezes é uma coisa que está tentando ser avisada a você há muito tempo e você não aceita. Então ele deixa, como se diz aqui na Terra, ele deixa a casa cair. Ele deixa vir algo drástico para que você possa enxergar e aceitar tudo aquilo que estava sendo dito já há muito tempo e você não aceitava. Então ele deixa aquilo drástico acontecer, porque ele já vem tentando muito. Quando ele tenta muito, ele diz, eu já tentei demais, agora eu vou deixar acontecer uma atitude drástica para que o filho ou a filha possa aprender. E aprende. Na dor. É uma espécie de dor. Na dor. E o Deus faz com que outros sintam dor, com que outros pereçam, com que outros fiquem mal para que outros sejam ensinados. Assim foi com Jesus. Ele permitiu que Jesus fosse agredido, crucificado, para que outros aprendessem. Porque se não fosse daquela forma, muitos não iriam aprender. E também precisava ser daquela forma para que ele pudesse desencarnar como um mártir. Ele desencarnando como um mártir, ele desencarna como um herói. Daquela forma, ele desencarna como um herói. E é lembrado. Se ele não desencarnasse daquela forma, ele não seria lembrado. Então foi necessário que ele perecesse para que fosse lembrado. Assim como Pedro, foi necessário que ele fosse humilhado. Certas coisas aqui acontecessem para que ele fosse humilhado, para que o trabalho chamasse atenção e as pessoas prestassem atenção na mensagem que seria trazida pela espiritualidade. Então Deus age de forma misteriosa. Deus escreve certo por linhas tortas? Não. Ele escreve certo por linhas certas. E ele não é misterioso. Somos nós que não entendemos a forma dele agir. Somos nós que não os conhecemos. Somos nós que não entendemos os seus desígnios e os seus propósitos. Nós não temos comunhão com ele na intensidade que deveríamos ter. Nós não temos. Se nós tivéssemos, as nossas atitudes seriam bem diferentes. E quem tem mais comunhão com ele, de verdade, sofre muito, porque percebe que os seus irmãos não estão no mesmo nível que ele. E ele tem que ter muita paciência para ajudar os seus irmãos a enxergar as coisas como ele enxerga. Porque por mais que ele tente passar, em muitas situações não é aceito, ou causa muitos embates, discussões. E os embates não são causados por causa da atitude dessa pessoa, mas sim por causa da outra. porque não muda o que precisa mudar. O animismo acaba se tornando muito perigoso, não se torna? Se torna muito perigoso. Em muitas situações, o animismo se torna muito mais perigoso do que a mistificação. Ele se torna mais perigoso do que a mistificação. Ele pode causar muitos danos. Quem tem maturidade mediúnica não entra no animismo, quase nunca. É claro que a comunicação é anímico-mediúnica, é verdade. Principalmente quando você está consciente, assim como Pedro, mas se você tiver maturidade mediúnica, o animismo vai diminuir e a mediunidade vai aumentar. Como agora, o animismo está bem pequeno e a mediunidade está grande, por causa da maturidade, que não foi adquirida nesta encarnação, mas sim numa jornada longa de muitas encarnações. Alguém que já veio pronto, que quando foi desperto, só precisava de um empurrãozinho, que depois do empurrãozinho caminharia sozinho com as próprias pernas. Porque está encarnado, é normal o esquecimento. Precisa só de um toque para despertar e depois caminha sozinho. Porque já tem bagagem, uma bagagem muito grande. Então, vamos falar de outra situação que complementa a outra. Vamos falar do fanatismo religioso. Como é o fanático? Antes de falar do fanático, eu quero dizer que existem vários níveis de fanatismo. Eu passei isso hoje para o Pedro, quando ele estava na academia treinando. Eu expliquei para ele sobre os níveis de fanatismo. Existe um fanatismo mais brando, existe um fanatismo mediano e existe um fanatismo muito exacerbado. E o fanatismo, existem várias características. Então, existem fanáticos que não têm todas as características do fanatismo. Existem fanáticos que têm uma ou duas características do fanatismo. Por isso que, se alguém externar as características do fanatismo para o fanático, ele vai dizer, mas eu não tenho essa característica e nem essa outra, mas tem aquela outra e aquela outra. E, em muitas situações, ele tem aquela outra, mas ele acha que não tem e ele não vai aceitar se você disser que ele tem. Então, nós entramos num grande problema. Porque o fanático, ele não vai aceitar quando você diz que ele é fanático. Ele não vai aceitar nunca. O fanático, ele não aceita críticas. O fanático, ele está sempre certo em tudo. Você vai tentar conversar com ele, tentar explicar as coisas para ele. Se você concordar com ele, tudo certo, você concordou. Mas se você discordar com ele, você vai entrar num embate cansativo com ele, muito cansativo, com o risco de você se estressar muito e ele acabar te deixando nervoso e irritado. Porque ele não vai aceitar o que você vai falar. Vai ter sempre embate. Nunca vai dar certo. Principalmente se você tiver uma consciência muito expandida e uma visão muito mais profunda de universo, e você vai tentar passar isso para o fanático e ele não vai alcançar e também não vai aceitar. Ele vai entrar num embate muito forte com você. O fanático, ele só fala de religiosidade ou de espiritualidade o dia inteiro. Tudo ele insere espiritualidade, tudo é a espiritualidade vai resolver, está no controle da espiritualidade, a espiritualidade vai se encarregar disso. O que é a espiritualidade na cabeça de muitos? É Deus, na cabeça do evangélico é Deus. Deus vai resolver, Deus está no controle, Deus vai resolver tudo, Deus vai curar. Se foi assim é porque Deus quis, não. Foi porque você quis, foi a sua escolha. E Deus não vai resolver, é você que vai resolver. É você que tem que decidir, você tem livre-arbítrio, senão você perde a individualidade. Você entra num religiosismo profundo e na fé cega. E a fé cega causa muitos problemas. Quando a fé não é raciocinada, causa muitos problemas. Quando eu fui Allan Kardec, eu disse num dos livros da codificação, o perigo da religião ser vista pelo dogma, pelo âmbito do dogmatismo, os danos que podem ser causados. Existe também outras características do fanático, que a religião dele é a melhor, a religião dele é a única que leva a Deus, as outras religiões não prestam. O fanático, se ele faltar o trabalho espiritual, ou se ele não puder ir, ele se culpa, ele fica se sentindo culpado, porque não foi no trabalho espiritual, porque faltou. Se você estiver muito cansado, esgotado, e você não puder ir para o trabalho espiritual, e você vai assim mesmo, porque você tomou aquilo como uma obrigação perniciosa, isso é fanatismo. Se você estiver mal, muito cansado, você tem que ficar em casa. Outros podem estar no teu lugar. E se os outros não puderem estar, naquele dia não vai funcionar. Deus não tem pressa, Atom não tem pressa. Você não pode hoje, mas amanhã você pode. O mundo não vai acabar porque hoje você não pôde. E amanhã você vai ser usado por Deus de uma forma muito mais profunda se você fosse hoje, quando estava cansado, quando estava mal. Deus não obriga, Deus não é severo, Deus não é carrasco, Deus não castiga. O processo de dor não é Deus que ocasiona, o processo de dor é você que ocasiona quando você entra num processo de dor. Não é Deus, é você. Você escolheu aquilo pelo seu livre-arbítrio. Você entrou no processo de dor porque você fez uma escolha que, em muitas situações, você achou que foi uma escolha mais acertada e não foi, perante a lei do universo, porque isso mostra que você não conhece o universo. Você sofre, você passa por martírios que você mesmo criou nesta encarnação e em outras, porque você não entende como funciona o universo e você não sabe quem é Atom e como ele trabalha. Porque se você soubesse, a sua vida seria pura alegria, pura felicidade. Você não teria problemas. E mesmo que você tivesse problemas, você iria agir com esses problemas totalmente diferente de como você age. Reclamando, chorando pelos cantos, se vitimizando. Isso são atitudes de pessoas que não conhecem Atom. E o fanático, ele acaba sendo vítima, sabe de quê? De um processo obsessivo intenso. Os fanáticos, eles acabam sendo muito obsediados para atrapalhar o próprio trabalho espiritual que ele está e para atrapalhar muitas outras pessoas, principalmente que estão no trabalho espiritual. O fanático, ele se torna uma pessoa chata, ele se torna uma pessoa intransigente, ele se torna uma pessoa insuportável, difícil das pessoas querer ficar perto dela, as pessoas se afastam. E o fanático pensa que a pessoa se afastou porque ela não quis ouvir a exortação que foi dada por Deus através dela. Ele não enxerga que é fanático e ele também não aceita, por mais que seja repetido e falado. A conversa com o fanático é cansativa, caso você queira orientá-lo e queira esclarecê-lo. Você é obrigado a concordar com eles. Para ficar tudo bem, você tem que concordar. Ou então você tem que deixar ele falar e você fica calado só fazendo uhum, sim, sim, sim, aham, sim. Isso aí, sim. Aí você não vai ter problemas com ele. E muitos fanáticos, mesmo que sejam boas pessoas, por causa do fanatismo, quando elas desencarnam, elas têm uma surpresa. Que elas não vão encontrar o céu que elas procuraram, elas vão para o umbral. Mesmo sendo boas pessoas, mesmo sendo fraternas, mesmo fazendo caridade, vai para o umbral. No umbral tem um monte de gente que é fraterna, que fez o bem, que fez caridade. Porque ir para o umbral não é só fazer o bem, é frequência. Porque o fanático, quando desencarna, ele não tem o véu do corpo, e as lembranças da vida dele vão vindo tudo, e a consciência dele cobra, e aí ele acaba entrando num processo de culpa e autopunição muito grande. Ele pode até se transformar num ovoide, dependendo do nível da culpa e da autopunição. E por causa dessa culpa e dessa autopunição, a vibração dele cai, e aí ele pode descer mais profundo ainda, em regiões ainda mais densas do astral inferior. E é aí que os espíritos obsessores chegam, como já foi explicado aqui. O espírito obsessor, ele se mostra para o fanático de acordo com aquilo que ele acredita. Se ele acredita no anjo do Senhor, o obsessor aparece como um anjo. Se ele acredita em Allan Kardec, o obsessor aparece como Allan Kardec. Se ele acredita em Krishna, o obsessor aparece como Krishna. Se ele acredita no Exu Caveira, o obsessor aparece como Exu Caveira. E diz um monte de coisa legal para ele, para poder pegar ele e manipulá-lo. Ele entra num processo de sofrimento grande. E é isso que nós estamos tentando trazer aqui, isso mais uma vez, porque nós já explicamos em vários vídeos e muita gente ainda não mudou, porque acha que está tudo bem, porque acha que não é isso. E nós estamos enfrentando um problema muito grande, porque muitas dessas pessoas são boas pessoas que poderiam fazer ótimos trabalhos, mas acabam se tornando uma pedra de tropeço em trabalhos da luz. E muitos desses, eles querem que o trabalho vingue, eles querem que o trabalho cresça, mas eles próprios acabam sendo responsáveis pela queda do trabalho, porque age de um jeito pernicioso. Quando você está conversando com alguém e você não deixa a pessoa falar, você fica falando por cima da pessoa, isso é característica, sabe de quê? De pessoas autoritárias. Autoritárias. E a pessoa te avisa, você está falando por cima de mim. Aí você diz, tá bom, agora eu vou me calar. Aí a pessoa começa a falar, você fala por cima de novo. A pessoa fala, você falou por cima de mim de novo. A conversa se torna cansativa, porque você fala por cima, a outra pessoa fica nervosa, fica apreensiva, baixa a vibração da outra pessoa. Se torna uma conversa perniciosa. O fanático, ele se torna rígido em excesso. Deus não é rígido, nem em excesso e nem pouco e nem médio. Deus não tem rigidez, ele não tem pressa, ele pensa a nível de eternidade, ele não pensa a nível de uma encarnação só. Ele sabe que tem certas pessoas que numa encarnação só vai até ali, ele não vai passar daquilo. Ele vai melhorar numa próxima. Será necessário que esse espírito nasça de novo, num outro contexto, com outros espíritos, para que o aprendizado dele continue. Você não pode exigir de alguém mais do que ela pode suportar. Não, ela não pode ir além. Não pode, nem você. Porque pode ser que você próprio já não evolui mais. Será necessário que você nasça de novo, numa outra família, num outro contexto, num outro lugar, para que você possa evoluir aquilo que você não consegue mais evoluir nessa vida. E Deus não vai te culpar por isso. É assim que funciona. Depois, vocês em casa, abram no Livro dos Espíritos, na questão número 192. 192. A pergunta diz, se pergunta para o Espírito Verdade, se um ser humano na encarnação atual, aqui na Terra, na encarnação atual dele, tendo atos impecáveis, de moral elevada, muito elevada, fazendo uma reforma íntima profunda, está lá na pergunta, atitudes impecáveis, ele consegue dar um salto e atingir a pureza do espírito? Ele pode se tornar um espírito puro, perfeito, mesmo que ele se dedique muito, que ele tenha uma atitude impecável durante a encarnação? Sabe qual é a resposta? O Espírito Verdade diz que não. Porque o que o homem acha que é perfeito está longe dele saber o que verdadeiramente é perfeito. Ele não sabe o que é verdadeiramente perfeito. O que o homem concebe como perfeito está muito distante do que é verdadeiramente perfeito. E existem níveis de conduta, níveis de perfeição que estão além da compreensão humana. O humano daqui não será capaz de compreender certos níveis de perfeição. A evolução não dá saltos. Não se cobre em excesso. Não se torture. Não se martirize. Tem muitos espíritas, principalmente, que eles se martirizam. Eles se cobram em excesso, fazem o que Deus não faz. Deus não faz isso. E sabe o que, que eles acabam se tornando? Hipocondríacos da alma. Hipocondríacos da alma. Vê defeito em tudo, problema em tudo, só vive falando, eu tenho que melhorar mais, eu tenho que evoluir mais, eu posso ir além, eu posso ir além. Ele está se cobrando em excesso. Ele não curte a vida. Ele não vê nem mais os pássaros cantando. Ele não sente o vento correndo no rosto dele. Ele não sente a água descendo pela sua garganta, aquela água gelada num dia de calor. Ele não sente mais o gosto da comida. Ele não tem mais prazer em nada. Ele não quer ir à praia. Ele não quer passear, porque ele só pensa em reforma íntima. Ele não vive. A encarnação dele está passando em branco. Ele está sendo pernicioso com ele mesmo. E se torna um hipocondríaco da alma. Paulo de Tarso se cobrava bastante. Por isso que ele dizia, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. O que ele quer dizer com isso? Que ele errava toda hora. Ele queria fazer mais certo, mas ele acabava errando toda hora, mesmo fazendo muitas coisas certas. Era um dilema. E Deus chegava para ele, que na verdade era Jesus, que falava na mente dele e dizia, a minha graça te basta. Jesus falava dessa forma, porque se Jesus falasse de outra forma, ele não iria entender por causa da época. Ele não seria capaz de entender de outra forma. O que, que Jesus estava dizendo com a minha graça te basta? É apenas uma pequena frase, não é? Mas ela tem o significado de um livro de 2.000 páginas. Jesus estava falando para ele relaxar, para ele não se cobrar, para ele aprender a conviver com os seus defeitos e com as suas sombras e aceitá-los, porque elas estariam ali e elas não seriam erradicadas todas naquela encarnação. Ele tinha que se conformar com isso. O que importava era a vontade dele de melhorar, era o bem que ele estava fazendo. Isso é que importa, mesmo com defeitos. Ele tinha que se aceitar, ele tinha que se compreender, ele tinha que se conhecer, porque eu digo, muitos de vocês não se conhecem e continuam errando e padecem por não se conhecerem e também por não quererem se conhecer. Vocês não querem se conhecer. E quando alguém percebe como você é, que essa pessoa tenta externar para você qual é o problema, você não aceita. Mas você diz para Deus que você quer as respostas. Você diz para Deus que você quer evoluir. Deus está usando várias pessoas para falar contigo. E quando a pessoa está falando, você não aceita. Você pede a Deus, Deus fala contigo e você não aceita. Porque quando você fala com a pessoa, você não enxerga Deus, você enxerga a pessoa. Por mais que você diga que vê Deus nela, você não vê. Não vê. A reforma íntima, ela deve ser feita sem martírio. A reforma íntima, Deus quer que você faça uma reforma íntima de forma saudável, com alegria, sem se torturar, sem se martirizar e mais, sem cobrar dos outros, porque você acaba se cobrando muito. E aí, sabe o que você faz quando você se cobra muito? Você acaba cobrando muito dos seus próximos, principalmente daqueles que moram dentro da sua casa. Você cobra muito do seu irmão, você cobra muito da sua irmã, você cobra muito do seu enteado, você cobra muito do seu filho, você cobra muito do filho da sua irmã, da filha da sua irmã, da sua mãe, do seu pai. Você cobra em excesso. Excesso. Atom não cobra em excesso. A cobrar em excesso é pernicioso, não é saudável. Cobrar em excesso faz você ficar chato, faz a pessoa se afastar de você, faz a pessoa tomar implicância de você, faz a pessoa ficar chateada com você, achar você chato. Você se torna uma pessoa insuportável, ninguém quer ficar mais do teu lado. Porque você está sendo rígido com você mesmo e você transfere essa rigidez para outros. Você é rígido com outros, muito rígido. Cobra em excesso. Acaba se tornando, como eu disse, autoritário. E não percebe que é autoritário, mandão. Você pode exortar alguém de forma dura, mas na mansidão, como Jesus exortava, de forma mansa, duro, mas manso, sereno. Jesus, em algumas vezes, teve que gritar. Sim, ele teve que gritar, porque a multidão era grande. E ele queria que outros ouvissem o que ele estava falando quando ele exortava os sacerdotes. Quando ele exortava os sacerdotes, tinha outras pessoas em volta ouvindo. Ele não podia falar baixinho, não existia microfone naquela época. Então ele tinha que gritar para os sacerdotes ouvirem, para as pessoas que estavam em volta ouvirem também, porque também servia para elas. Jesus, ele tem uma ligação com Deus muito grande. Ele tem uma conexão com o Pai muito grande. E se alguém verdadeiramente tem uma conexão grande com o Pai, ele é sereno, ele é tranquilo, ele não reclama da vida, ele não se vitimiza, ele não fica chorando pelos cantos, reclamando da vida, dos sofrimentos que já teve e que está tendo. Ele não faz isso. Jesus foi muito humilhado e ele não ficava reclamando. Ele foi escarnecido, judiaram dele, e ele não reclamava. Ele mantinha a serenidade. Ele não falava por cima dos outros. Ele ficava muito mais em silêncio. Quando ele via que não dava para falar e quando não estava sendo compreendido, ele ficava em silêncio. Ele tentava explicar da forma mais fácil possível para que pudesse ser entendido. Quando ele via que não tinha diálogo, ele ficava em silêncio. Porque muita gente não estava no momento para ouvir certas coisas. Ele entendia que a pessoa teria que nascer de novo para poder entender. Só numa próxima encarnação que ela ia entender, porque ele pensava a nível de eternidade. Por isso ele não tinha pressa. Quando as pessoas diziam para ele que não queriam segui-lo, ele não forçava, ele não tinha pressa, ele não exortava, não falava de forma agressiva. Ele pensava, na próxima encarnação ele faz o certo, ou daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10, não importa quanto tempo vai demorar, eu não tenho pressa. Por que ele não tem pressa? Porque ele está ligado a Deus. Deus não tem pressa, por que ele vai ter? Por que ele vai ser rígido? Jesus não era rígido, Jesus não cobrava em excesso, Jesus não era arrogante, Jesus não era autoritário, Jesus não falava por cima dos outros, Jesus não era fanático. Jesus não achava que estava certo em tudo, sempre. Jesus aceitava críticas, apesar que é muito difícil criticá-lo, mas muitos criticavam ele, porque não entendiam o que ele fazia e quem ele era, porque enxergavam um corpo, não o espírito. Jesus vivia em estado meditativo 24 horas por dia. Ele estava pregando, ele estava meditando. Ele estava no banheiro, ele estava meditando. Ele estava comendo, ele estava meditando. Ele estava se divertindo, ele estava meditando. Esse meditar é ficar com pensamento em Deus, em comunhão com o Pai. Mas não adianta só estar em pensamento, porque muita gente diz, eu estou em comunhão com o Pai, eu estou com pensamento nele, mas você não segue nada do que ele diz, do que ele te intui. Você mesmo bloqueia. Sabia que o ser humano, muitos dos seres humanos que acham que têm comunhão com Deus, eles bloqueiam a comunicação com o Pai e não percebem que bloquearam? E aí, outros serão aqueles que vão te intuir. Outros serão aqueles que vão te inspirar. E aí nós entramos num grande problema, porque você vai achar que é Deus que está te inspirando. maturidade mediúnica, pés no chão, os pés no chão, visão de universo, realidade do espírito, entender a mente de Deus, para que possa agir como Ele, para que possa ser Ele. Você pode ser Ele. A pergunta que eu tenho é: você quer ser Ele? Você está em fase com Ele verdadeiramente? Tem certeza? O fanático brando, ele não percebe que é fanático, porque é brando, mas é pernicioso. O fanático mediano já é pior. E o fanático muito agressivo são aqueles que vocês veem por aí criando guerras por causa de religião, assassinando por causa de religião. Esses são aqueles que chegaram no topo do fanatismo. Se tornaram agressivos, violentos e assassinos. Mas existe também o topo do fanatismo, sabe quando? Que existe o topo do fanatismo? Quando você não aceita críticas. De jeito nenhum. Você é resistente. É cansativo falar com você. Quando você se torna rígido em excesso. Quando você cobra em excesso. Quando você fica violento e não percebe. Quando você fica agressivo e não percebe, por mais que estejam falando para você toda hora, você está agressivo. Você está falando de forma agressiva. Você está muito agressivo, está me machucando. Eu estou sentindo a sua agressividade. E você nunca vai aceitar, porque você sempre vai dizer: eu não estou. Eu não estou, é impressão sua, é o meu jeito. Então o seu jeito é agressivo. Esse é o seu jeito. Ah, mas eu me tornei agressivo. Não, você não se tornou, você sempre foi. Porque Jesus foi maltratado a vida inteira, ele foi humilhado a vida inteira e ele não ficou agressivo. Você ficou agressivo só porque você foi humilhado a vida inteira? Só porque você foi escarnecido a vida inteira e fizeram mal para você a vida inteira? Você ficou agressivo por causa disso? Então você é um revoltado. Então você está revoltado. Quem está ligado com Deus, quem está em conexão com Atom, não perde a essência. Ele vai ter sempre uma essência de amor, fraternidade, de paz, principalmente amor. Quem está verdadeiramente conectado com Deus, em profundidade, uns laços tão fortes com Deus, nunca vai perder a essência. Se você perdeu a essência, você não tem conexão com Deus, como você acha que tem. Então nós temos que refletir como nós estamos, qual é a nossa forma de pensar, quais são as nossas convicções. Ah, eu não tenho convicções. Será que não? Tem, e muitas. Vocês têm crenças limitantes e não percebem. Muitas crenças limitantes. A sua forma de pensar nem sempre é a forma que o universo funciona. As suas posturas e a sua opinião são sempre as mais acertadas? Você acha que está certo sempre? Você acha que você enxerga mais longe do que todos? Ninguém nunca te alcança. Nunca te entende. Se a pessoa te contrariar ou pensar diferente de você, ela não te alcançou. Ela não te entendeu. Na verdade, ela entendeu tudo, ela está tentando te passar. É você que não está aceitando. É você que não está entendendo. Como nós vamos resolver algo tão difícil? Porque isso, às vezes, isso se repete por muitas encarnações. E chega um momento em que existe a última encarnação, a última chance. Ou muda, ou terá que ter um outro destino, mesmo fazendo muitas coisas boas. Um outro destino. Porque chega uma hora que está tão repetido, que chega uma hora que precisa evoluir, não dá mais para repetir aquilo. Deus tem paciência, Ele vai dar quantas chances forem necessárias, mas ele também vai trabalhar de uma forma mais intensa para que você mude aquilo. Ele vai trabalhar cada vez mais de forma mais intensa, cada vez mais intenso, cada vez, vai ficando cada vez pior para você. Ou seja, como se ele estivesse te encostando cada vez mais na parede, no amor, mas ele vai sempre te ensinar de uma forma cada vez mais intensa. Ele vai te ensinar cada vez de uma forma cada vez mais ostensiva. E essas vezes cada vez mais ostensiva, pode ser que você também não aceite. Porque está mais forte. Por que que ele está te ensinando de uma forma mais forte? Será que você já não vem repetindo isso há muitas vezes? E ele já vem aumentando a dose, e nessa vez ele está te ensinando de uma forma ainda mais forte? E você não está aceitando? Será que tem algo tão enraizado em você? Não permite que você aceite? É necessário entrar em comunhão não só com Deus, mas consigo mesmo. Olhar para o interior de forma profunda. Analisar tudo aquilo que as pessoas estão falando, porque se as pessoas já repetiram, se uma pessoa falou aquilo, a outra falou igualzinho ou muito parecido, a outra falou também, mas 5, 6, 7, 8 pessoas falando a mesma coisa de você, se isso está se repetindo, isso quer dizer que aquele problema ali, eu acho que ele existe. Por que você não aceita quando as pessoas falam? Existem verdades no universo que elas vão começar a ser trazidas. Muitas verdades que vai abalar com as convicções de muitos religiosos, de muitos universalistas e de muitas pessoas que se dizem que têm a consciência muito expandida, porque serão trazidas verdades que vocês nem imaginam e vocês vão ficar furiosos, muitos de vocês, porque vocês vão perceber que vocês foram enganados durante toda a sua encarnação ou durante muitas encarnações. Vocês vão perceber que vocês foram enganados quando essas verdades começarem a vir à tona, e elas estão começando a vir à tona. Jesus não exige nada. Você não quer? Ele diz, tudo bem, você não está preparado. Eu volto daqui a um século. Se ele voltar daqui a um século e você não está preparado ainda, ele volta daqui a 3 séculos. Se ele volta daqui a 3 séculos e você não está preparado, ele volta daqui a 1 milênio. Até você estar preparado. E ele vai trabalhar sempre para que você seja preparado através de outros. Não são todos os planetas que seguem a política do Cristo, ou seja, a política de Deus. Não são todos. Existem planetas que a cultura lá é totalmente diferente da política do Cristo. Mas para eles lá é normal. Como que Jesus vai resolver isso naquele planeta? Ele vai impor a política dele? Ele vai obrigar as pessoas a pensar como ele pensa? Não, gente. Ele respeita. Ele respeita a cultura daquele planeta, mas ele vai trabalhar para que a forma de pensar ali mude, porque pode ser que a forma de pensar ali é ditatorial, é violenta, e ele não pode deixar isso acontecer, porque eles acham que está certo, mas não está. O que está certo? O que não está certo? O que ele vai fazer? Ele vai começar a enviar muitos espíritos nesse planeta, espíritos evoluídos, que já tem o evangelho dele em si. Ele vai levar essas pessoas para esses planetas, para encarnar nesses planetas. E essas pessoas vão orientando aqueles que estão lá. Uma encarnação, um espírito que foi, já resolve tudo? Não, gente. Sabe como é que vai ser? Ele vai enviar um aqui do planeta, outro ali do outro lado do planeta, outro no outro quadrante do planeta, para mudar o panorama. Quando essas pessoas despertarem e começarem a mudar a forma de pensar, vocês acham que as pessoas daquele planeta vão aceitar? Não vai. Eles vão responder com fúria. Esses espíritos que Jesus manda, em muitos casos, eles serão assassinados. Serão chamados de louco. E eles já vão encarnar sabendo que serão assassinados, sabendo que serão escarnecidos e chamados de louco, porque eles sabem que sementes serão plantadas aos pouquinhos. Pode ser que, até ele estabelecer a política dele ali, Pode ser que demore 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, ele não tem pressa. Que demore 30 mil, 40 mil, ele vai sempre estar enviando espíritos evoluídos ali para estabelecer a política dele, sem pressa. Sem pressa. E os espíritos que encarnam lá para estabelecer a política do Cristo, eles sabem que vai precisar de muito mais tempo. Vai precisar que outros encarnem ali mais vezes, até mudar o panorama todo do planeta, leva tempo. Olha o planeta Terra, são todos aqui que seguem a política do Cristo? Não seguem. Não seguem. Imagine num outro planeta totalmente mais ignorante do que a Terra. Quanto tempo não vai demorar? Então, por que que vocês têm pressa? Por que que vocês se cobram vocês mesmos em excesso? Por que que vocês transferem essa rigidez para os outros, cobrando dos outros em excesso? Se ele não tem pressa, se ele faz devagar. Você não pode parar. Você vai andar na medida. Na medida, nem mais, nem menos, e nem estagnar. Na medida. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você consiga correr apenas... Vamos supor que você consiga, o máximo de rápido que você consegue correr é 20 km por hora. Você não consegue ir além de 20 km por hora. Se 20 km por hora é o máximo, se ele é o máximo do que você aguenta, o que que vai acontecer? Você vai ficar muito cansado, não é? Correndo a 20 km por hora, vai ser desconfortável, não vai ser? Você não vai aguentar correr muito tempo a 20 km. Você consegue, mas não consegue manter, não é? Então, você não vai manter os 20 km por hora. Você consegue, mas não consegue manter. Só consegue ficar um tempinho, porque você fica muito cansado. Mas existe uma outra velocidade que você consegue correr muito tempo e você não fica cansado. A sua corrida se torna prazerosa quando você corre a 10 km por hora. Ela se torna prazerosa, ela não é cansativa, você não fica botando tudo para fora. É prazeroso. Você corre uma hora, duas horas a 10 km por hora. Ou seja, é saudável. Você vai ter benefícios para o teu corpo físico sem precisar correr a 20 km por hora. Você corre a 10, saudável. E se você correr a 5, é muito devagar, não vai ter tantos benefícios como correr a 10. E também não vai ser tão prazeroso correr a 5. Você não está sentindo nada. Então, correr a 5 também não vale a pena. O que vale a pena é correr a 10. É a medida certa. Você não fica cansado e também não é monótono. É prazeroso. Assim é com a reforma íntima. Não corra nem a 20 nem a 5 km por hora. Corra a 10. Equilibrado e sempre. E você vai cair quando você correr. Você vai tropeçar em pedras. Você vai parar a corrida? Quando você cair? Vai desistir de correr? Você consegue correr muito mais tempo. Você está correndo na velocidade confortável de 10 km por hora. Por que que você vai parar se você ainda tem muito que correr? Você começou a corrida agora, tem 2 minutos. Você consegue correr 2, 3 horas? Você correu 2 minutos a 10 km por hora na velocidade que é saudável para você. Só que só tem 2 minutos de corrida. Só porque você deu uma quedinha, você vai parar? Você consegue correr tanto mais? Levanta e continua correndo. E deu 10 minutos de corrida. Você caiu de novo. Levanta e continua correndo. Meia hora de corrida, você cai de novo. Só que você ainda tem muito gás. Você não vai parar. Você ainda tem muita disposição. Você vai levantar e vai correr de novo. Com 31 minutos e 30 segundos, você caiu de novo. E você ainda está com muito gás. Vai desistir da corrida? Não, você vai levantar e vai correr de novo. Com 38 minutos e 26 segundos, você caiu de novo. Vai desistir? Você consegue correr 3 horas? Não, você vai levantar e vai correr de novo. Com 1 hora e 31 minutos e 10 segundos, você caiu de novo. Vai desistir? Você consegue correr 3, 4 horas? Vai parar em 1 hora e 31 minutos? Não, você vai levantar e vai correr de novo. E ninguém vai te condenar porque você caiu. Você só tropeçou numa pedra. Levanta e continua correndo. Não tenho por que condenar você. Você consegue correr muito tempo. Jesus disse para a adúltera, antes de falar com a adúltera, todo mundo queria apedrejar a adúltera, porque dizia que perante a lei tinha que apedrejar. E Jesus disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todo mundo foi embora, porque todos tinham pecado. E ele perguntou para a adúltera, os seus acusadores foram embora. E eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ele não foi rígido, ele não foi grosseiro, ele não gritou com ela, ele não foi ríspido com ela, ele falou de forma mansa, baixinho e amoroso. E ela foi embora, e ele sabia que ela ia pecar de novo. Mas o que ele fez ali, fez ela refletir, foi uma semente plantada. Ela pecou de novo? Sim, mas ela errou bem menos. Chegou uma hora que ela não mais cometeu aquele erro. Ela cometeu aquele erro mais umas duas vezes, e depois ela parou, porque toda vez que ela cometia aquele erro de novo, ela lembrava como Jesus falou com ela. Se Jesus tivesse falado grosso com ela, ríspido, será que teria o mesmo impacto? Ou foi melhor, ou o impacto grande foi falar de forma amorosa? Falar de forma amorosa causou muito mais impacto do que falar de forma agressiva, violenta e ríspida. Ela cometeu aquele erro só mais duas vezes e depois não cometeu nunca mais. E quando ela cometia o erro, ela lembrava de Jesus, a forma amorosa que ele falou. Quando ela cometeu a segunda vez, ela lembrou de novo, ela falou, não faço mais. Se ele tivesse falado de forma ríspida e grosseira, violenta, ela ia voltar para o mundo, ela ia fazer tudo de novo, muito mais. Então, vamos pensar na vida, vamos fazer as coisas de forma saudável. Vocês são espíritos imortais. Vocês têm toda a eternidade pela frente. Essa não é a primeira e nem a última encarnação de vocês. E esse não é nem o primeiro e nem o último planeta que vocês vão viver. Vocês vão viver em muitos outros. E quando vocês evoluírem muito e habitarem corpos sutis, corpos físicos sutis, em planetas onde as civilizações são muito evoluídas, de sexta, sétima, oitava grandeza, lá você também vai ter que fazer reforma íntima, porque lá tem um nível de perfeição que é fora da tua compreensão. Se você for lá agora, você vai achar todo mundo perfeito, sendo que eles não são. Muito imperfeitos eles ainda são, só que para vocês será perfeição pura. E lá eles estarão lutando, lutando para fazer a reforma íntima, para melhorar mais. Porque lá, para eles ainda não estão bons. Eles estão se sentindo ainda muito ruins. Só que eles já atingiram um nível o qual a reforma íntima que eles fazem é saudável. Eles não se martirizam, eles não são rígidos, eles não se cobram em excesso, eles não cobram dos outros em excesso, eles não são rígidos com as outras pessoas, eles são mansos, eles não corrigem com agressividade nem com violência. Eles não corrigem de forma ríspida, eles não gritam. Eles se corrigem no amor e no equilíbrio, porque eles já têm a noção da imortalidade do espírito. Eles não se torturam, eles não se automutilam, eles não são masoquistas consigo mesmos. Eles fazem a reforma íntima de forma extremamente saudável. E eles vêm planetas de provas e expiações para ficar aqui ajudando, mesmo que não sejam vistos. E eles também não cobram de vocês em excesso. Deportação de um planeta para outro primitivo não é visto por eles como punição, não é visto por eles como castigo, é apenas visto da seguinte forma: são espíritos que não conseguiram acompanhar a evolução daquele planeta, então vamos colocar ele num planeta que condiz com sua carga evolutiva e lá ele continua o seu aprendizado. Isso não é punição, não é castigo, isso é misericórdia, é amor. Isso é amor. Isso é amor. Nunca foi castigo nem punição. Portanto, vamos crescer, sim, mas vamos crescer de forma saudável e com amor. E compreendendo uns aos outros, porque o defeito que você não tem, o outro tem, pode ser que também um defeito que você tenha, o outro também não tem. E assim um ajuda o outro. Eu ajudo você no meu defeito, um defeito que você tem, e você me ajuda no defeito que eu tenho. E nós crescemos juntos, mas de forma amorosa, de forma serena e equilibrada. E eu vou entender você que esse defeito que você tem, você vai repetir várias vezes esse erro. E eu não vou te julgar por isso. Eu vou compreender. E pode ser que você repita esse erro até o final da sua encarnação. Eu também não vou te culpar, porque você terá outras oportunidades para trabalhar isso. E eu conheço Deus. Se eu conheço Deus, eu sei que Atom, ele vai programar uma outra encarnação, a qual vai ser feita de uma forma, ela vai ser programada de uma forma que você vai conseguir evoluir nessa outra encarnação, o que você não conseguiu evoluir nessa, porque ele vai programar tudo de uma forma que você vai conseguir ir além na próxima. E você, como você sabe como ele trabalha, você não vai ficar cobrando dessa pessoa em excesso. Porque você sabe que Atom, na próxima encarnação, ele vai programar tudo certinho e essa pessoa vai conseguir ajustar aquele problema. Por isso Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Eu não julgo. Eu que sou Jesus não julgo, assim ele diz. Por que vocês julgam os outros? Eu sou bem mais velho, bem mais experiente do que vocês e não julgo. Jesus disse: seja manso e puro de coração. Nessa época que nós estamos, a espiritualidade maior, o mundo maior, está enviando espíritos puros de coração para mergulharem na carne, mansos e puros de coração. E esses espíritos não entendem agressividade. Eles não entendem violência. Eles não entendem rigidez em excesso, porque eles já são espíritos evoluidíssimos e da onde eles vieram, a cobrança não é excessiva, a cobrança não é extremamente rígida. A cobrança é equilibrada, ela é no amor, é calmo, é sereno, é tranquilo. Isso é um espírito evoluído. Entenderam? Falar alto em determinadas situações não é ser agressivo, mas a pergunta que eu tenho para vocês é: vocês sabem falar alto sem ser agressivo? Aí é que está o ponto. Aí está o ponto. E incisivo não é ser agressivo, não é ser violento. Eu pergunto para vocês, o que é ser incisivo? Você sabe o que é ser incisivo? Porque você pode dizer, eu fui incisivo. Será? Você foi incisivo ou foi agressivo? Você foi incisivo ou você foi ríspido? Você foi incisivo ou você estava cobrando em excesso? Cobrar em excesso é agressivo. Cobrar em excesso não é saudável. As coisas vão acontecer na época que tem que acontecer e de acordo com as escolhas que os seres humanos vão fazer. E tudo o que vai acontecer nem sempre é do jeito que você pensa, do jeito que você espera e nem sempre é do jeito que você quer. Pode ser que as coisas aconteçam de uma forma totalmente diferente de como você quer, ou de como você pensa, ou de como você imagina. E quem está ligado a Deus sabe disso. Quem está conectado com Deus não espera nada sobrenatural, não espera mágica, não espera nada mirabolante. Ele tem os pés no chão. Porque quem está conectado com Deus sabe que a força da palavra transforma um espírito endividado, rebelde e pouco evoluído em arcanjos. A palavra, a maior forma de servir a Deus é sendo a voz dele. A voz dele, porque a voz de Deus cura. Não há cura melhor do que a palavra. do que o que se fala. Por isso que Jesus vivia falando o tempo inteiro. E eu também. E muitos outros. Essa é a maior obra de Deus. É o que se fala para os seus irmãos. Porque o que se fala, como eu disse, transforma espíritos endividados, rebeldes e pouco evoluídos em cristos, cristos planetários. Por isso que as trevas ficam tão furiosas quando vem um enviado que será a voz de Deus. Porque as trevas sabem que aquele enviado sozinho vai transformar um monte de espíritos ignorantes em cristos planetários. No amor. E com o que vai sair da boca dele. Sem rigidez. Sem agressividade. Sem violência. Sem cobrança em excesso. Porque ele vai falar quantas vezes forem necessário. Sabe por quê? Porque esse tipo de espírito, a maior alegria dele é orientar. Se ele não orientar, ele fica triste. Ele fica feliz quando ele orienta, quando ele prega, quando ele ajuda os outros a evoluir. Principalmente quando muitos são espíritos que já não evoluem há muito tempo. Ele é como se estivesse injetando serotonina nele, quando ele faz um espírito que já não muda há mil anos mudar. Traz uma felicidade imensa para ele. A alegria imensa. Essa é a cura. Adquiram conhecimento para que não sofram. Adquiram conhecimento para que se transformem em anjos. Adquiram conhecimento para que não peques mais. Adquiram conhecimento para se tornarem mansos, puros de coração, amorosos e fraternos. Com conhecimento, toda a agressividade, toda a rigidez, todo o fanatismo cai por terra. Espíritos evoluídos não são fanáticos. Eles enxergam as coisas de uma forma muito diferente. E Jesus não é da forma que vocês pensam. Ele é bem diferente da forma que vocês pensam. Muito diferente. Jesus é irmão, mais velho e mais experiente. É amigo. Ele nos abraça, bate papo, brinca com a gente. Ele brinca de pique e pega com a gente. No plano espiritual, ele brinca com as crianças, de correr, de subir árvore. Jesus brinca de subir árvore com as crianças. Brinca com a bola. Tem bola no plano espiritual. Jesus brinca com bola. Ele não cobra ninguém em excesso. Porque ele não enxerga como a pessoa está, mas ele enxerga como a pessoa estará. Não importa quanto tempo demore esse estará, porque ele está unificado com Atom e ele pensa como Atom. Ele não te condena. Ele não grita contigo, nem é violento, nem é agressivo. Ele não é fanático. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Que a luz de Atom esteja com vocês.